sobressaindo e dando pulo gênero. Foi ser voz segundo as circunstâncias do destino. Eu vou dançando passo fácil conforme a música, amadurecendo a minha cultura. Ninguém escapa as tentações do seu próprio ódio. Nem sempre o céu estará azul pros seus olhos. Quer entender? Eu encantei o compasso da estrofe. Abracadabra mágica do hip hop. Batida elevada dando sentido e nexo. Com cada atividade no seu tempo certo. Abra sua mente, sem omitir ou isentar. Suporte a pressão, pra contra-atacar vai lá. Ribeirão pertencerá a evolução. Um vulcão prestes a entrar em erupção. Segura sangue bom pra ser seridônio de caráter. Nebulês aqui remetentes da comunidade. Eu mando salve as quebradas do complexo. A zona sul integra o próximo verso. Maria das Graças, Franca Salles, Parque Ribeirão, Vila Regina Solar, Jardim Marques e Adão. A minha zona norte tem 10 avalenos. Do Trapo Inter, Geraldo, Marense, aqui Valentino, Vila Carvalho, Cerrado, dois quintinos. São pra meu abraço, se me engano, eu sou teu filho. Do ré, mi, fa, sol, lá, si, saiba que a ousadia com as notas e os infinitos sons vai desafinar o coro de quem quer nos destruir. Timbre agradável, sincroniza os tons. Não é Denorex, parece ser IRT dos bons. São 7 faixas incluídas na introdução. Então está valendo a primeira impressão. Testamento como